Vós sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos com a paz do Senhor. Paz. Para a ceia do Senhor. Ei, Jesus vivo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Meus irmãos, este é o momento que nós seremos visitados pelo nosso Senhor. Nós nos tornaremos a casa de Deus. Quero convidar vocês a se aproximar do banquete eucarístico com espírito de piedade. E a você que está em casa, nos assistindo, faça sua comunhão espiritual, nós estaremos comungando por todas as intenções. Vamos viver este momento com piedade. Três filas, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Uma vez provamos a tua misericórdia, tu estás conosco. Fique conosco, permaneça e vence em nós as nossas lutas. Faça cair as muralhas que impede-nos de te ver. Fique conosco, Jesus, e nos renove na fé, na perseverança, na esperança. Tu que és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso amigo. Fique hoje, Senhor, faça morada, permaneça conosco. Nós queremos te amar, nós queremos te glorificar com o nosso coração, com a nossa vida. Vá com as suas palavras, mas agradecendo, obrigado, vai agradecendo, Senhor, ao Senhor. Louvamos e bendizemos. Agradecendo a Jesus por estar aqui contigo, por estar aqui conosco. Por toda bênção, Senhor. Muito obrigado, Jesus, de todo o nosso louvor. Obrigado, tu és santo. Jericó, nós te amamos. És digno, nós confiamos em ti, Senhor. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, nós estaremos iniciando o Grande Cerco de Jericó, às 18h30. A gente sabe que a quinta-feira é especial, né? A quinta realmente é uma graça especial. Então convoco a todos, temos espaço suficiente, vamos superlotar desse cerco. Lembrando que os jovens ficarão na frente do altar, porque Daniel era um jovem quando foi chamado e levado à Babilônia. Quem quiser, você que mora fora, você que não mora aqui em Fortaleza, mora no interior, e gostaria muito de ter o e-book, o conteúdo do livro do Cerco de Jericó, poderá adquiri-lo por R$10. E você faz o Pix, shalom91.7fm@conshalom.org, mas tem que mandar o comprovante para esse WhatsApp da rádio, 85981174241, e assim nós enviaremos, e você vai ter no seu celular, no seu computador, o livro, né, de modo online. Isso é muito importante termos, porque infelizmente não tivemos tempo da gráfica nos entregar. Essa primeira semana já vai ser comprometida, mas eu acredito que quarta-feira nós já estaremos com o livro aqui para você adquirir, tá bom? Continua a campanha para ajudar a rádio. Você de casa poderá se utilizar desse Pix, 91.7fm@conshalom.org, e nos ajudar, porque nós iremos negociar a dívida, né, com o ECAD. E logo em seguida colocaremos novamente as músicas no ar. Para quem não está entendendo ainda, porque que a rádio só está tocando música instrumental, são músicas que não têm direitos autorais, né? Mas nada vai nos impedir de continuar evangelizando. Nada, nada, nada, nada. E lembramos que sábado vamos estar no Mudubim, às 18h30, já inaugurando o palco que Deus nos deu naquele ambiente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Faça o nome do Pai quando eu fizer a cruz aqui. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá,

Começa agora, programa Conexão Shalom. Conexão Shalom.

Shalom. Olá, seja bem-vindo. Você está na Rádio Shalom. A Rádio Shalom está precisando urgentemente da sua ajuda para restabelecer nossa programação normal. Colabore. Nossa chave Pix é o seguinte e-mail: shalom91.7fm@conshalom.org. Essa é a nossa chave Pix para você que irá nos ajudar. shalom91.7fm@conshalom.org. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2 mil? 5 mil? 6 mil pra cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20 mil empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12 mil mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. O padre falou que Deus estava curando essa jovem do diabetes. Estou aqui para agradecer a Deus a minha vista. Estou livre desse mundo das drogas. Pela honra e glória do Senhor, até aqui. Não tomo mais remédios, estou totalmente curado. Graças a Deus eu me levantei e não senti mais nada no meu joelho. Me testemunhar porque Deus fez muito. Minha filha é um milagre de Deus. Quando foi para a biópsia geral, deu benigno. Eu saí curado daqui. Foi a minha cura. Uma noite de curas e milagres na sua vida. Neste sábado, dia 6 de agosto, tem missa de cura e libertação com o padre Antônio Furtado. É neste sábado, a partir das 6:30 da noite, no Shalom do Mundubi. Venha você e traga sua família. Rua dos Jangadeiros, número 150. Acesso pela Avenida Perimetral. Missa de cura e libertação com o padre Antônio Furtado. Você não pode perder. Informações 3261. 4444. Sabe quantas vias serão recuperadas pela Prefeitura de Fortaleza? Será que 50? 40? Uns 70, 80 já tá massa. Mais de 1000 vias receberão melhorias. Para recuperar a cidade dos estragos causados pelas chuvas e revitalizar diversas áreas, a Prefeitura lança o Chegando Junto, o maior programa de recuperação de vias de Fortaleza. Tem iluminação nova, asfalto novo, sinalização e limpeza para deixar nossa cidade ainda melhor. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Você está na Rádio Shalom. Programa Conexão Shalom. Shalom. Queiroz. 5 horas 35 minutos. Estamos aqui na Rádio Shalom 690M. Mandando também um abraço para todo mundo que nos ouve pela FM 91.7, lá em Pacajus. Hoje é dia 3 de agosto, mês abençoado, mês das vocações. Eu já falei para você desde ontem que nós estamos nesse mês das vocações e toda a igreja nos convida a conhecermos um pouco mais sobre as vocações, a vocação sacerdotal, a vocação ao matrimônio, né? A vocação leiga, que são aqueles que estão servindo dentro da igreja, mas não são nem sacerdotes nem religiosas. São aqueles que dedicam a sua vida no serviço da catequese, também participam das pastorais, não é? Dos movimentos, colaborando, contribuindo para o crescimento da evangelização. Você já se perguntou se você tem vivido bem a sua vocação, hein? Esse mês de agosto vai propor a você que você aprofunde melhor o conhecimento das vocações e encontre, claro, a sua vocação. Hoje nós estamos de uma forma muito diferente, né? Quem iniciou hoje o dia, não é, aqui na rádio, já tomou conhecimento da nossa realidade. A gente está fazendo uma campanha do Pix Solidário para que a gente possa voltar, né, à nossa programação normal. Nós que tivemos essa questão do ECAD, dessa notificação, vamos precisar, né, pagar um valor. E este valor só pode ser pago com a ajuda de cada um, porque a gente não tem, né, esse dinheiro. E chegou o tempo, como sempre, da gente poder buscar essa ajuda com um e com o outro, com os irmãos, com a família Shalom. Então, você, se quiser, né, nos ajudar para que possamos retornar à nossa programação com o uso das músicas, pode ver, está somente com trilhas instrumentais, né? Então a gente não tem como transmitir, não é? Veicular as músicas normalmente na nossa programação por conta dessa suspensão, não é? Que veio pelo ECAD. Mas se você quer fazer parte dessa ajuda para que a rádio possa ter regular a sua programação, você pode enviar sua doação pela chave Pix Shalom, S-H-A-L-O-M de Maria, Shalom, 91.7 FM, arroba com de Maria com shalom.org. Shalom 91.7 FM, arroba com shalom.org. 5h39, encontrei, sabe quem? A Tereza, Maria Tereza de Messejana, aqui no Shalom. Hoje ela veio participar da Quarta da Misericórdia e eu pude encontrá-la pessoalmente. Foi uma grande alegria, viu? Que bom que você está sempre com a gente. Quero mandar um abraço para Marli e para o Marcos. Certamente estão juntinhos aí com a Rádio Shalom, até nesses tempos difíceis. Nossa querida Helena Feitosa. Helena, nossa querida ouvinte. Também um abraço para Dorinha, Dorinha Fontinelli, que já tá boa, né? Graças a Deus, depois que ela tomou aquele suplemento magnésio de quelato mais, né? Ela está bem melhor, graças a Deus, não sente mais dores. E eu até aproveito para lembrar você que você pode sim ligar agora também para Mais Saúde e Suplementos, viu? Eles são líderes no ramo de tratamento natural e entendem muito de qualidade de vida e de saúde. Então, você que sofre com reumatismo, artrite, artrose, fibromialgia, desgaste nas articulações, insônia, diabetes, problema de circulação, só coisa ruim que eu disse aqui nessa listagem. Mas tu acredita que dessa lista aí, eu tenho umas três coisas. Ó, eu tenho artrite, artrose e tenho desgaste nas articulações. Mas tem gente que tem diabetes, problema de circulação. E tudo isso, né, através de um processo de teste, desses suplementos, do uso desses suplementos, foi visto uma grande eficácia com o resultado do magnésio de quelato. Então, você pode ligar agora para 0800-580-0253. E você diz assim que, ó, a Geise me falou que tem um remédio aí chamado magnésio de quelato mais e eu quero adquirir esse remédio porque eu tenho artrite, artrose. Aí você vai ver, vai utilizar esse produto e depois você conta pra gente o testemunho. Liga agora, 0800-580-0253 e peça o seu magnésio de quelato mais. 5h42, hoje não sei se o Rodrigo apareceu por aqui para falar de Santa Lídia. Hoje ele veio? Não deu para vir, né? Mas olha, hoje é dia de Santa Lídia. Quem foi Santa Lídia? Você já ouviu falar de Santa Lídia? Santa Lídia conta uma antiga tradição cristã que Santa Lídia foi uma das primeiras santas a serem veneradas dentro da fé católica. Ela era uma pagã que se converteu ao judaísmo Ela veio da Grécia Asiática e se instalou no seu comércio em Filipos, uma cidadezinha perto do mar Egeu. E aí, no ano de 55, ela se batizou como cristã. São Paulo, apóstolo, estava evangelizando nessa região. E lá no capítulo de Lucas, ele conta este episódio. Ele diz assim: Filipos era a cidade principal daquele distrito da Macedônia. Era uma colônia romana. Nessa cidade, nós estivemos por alguns dias. Isso aí é o relato de Paulo. E aí ele diz: no sábado, nós saímos fora da porta para junto do rio, onde a gente pensou em encontrar um lugar de oração. Ali, nós nos assentamos e estávamos falando do evangelho a algumas mulheres que haviam se reunido. Uma destas mulheres se chamava Lídia. Ela era da cidade dos Tiatirenos. Era vendedora de púrpura, era muito temente a Deus e ela nos escutava. O Senhor abriu o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo estava falando. Olha aí, ela foi citada, né? Citada por São Paulo lá em São Lucas, com Lucas, né? Na carta dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo estava com Lucas e aí ele nos conta deste encontro, né? De evangelização, desse momento de oração e de partilha, onde estava Lídia. E aí é muito interessante, porque saber, não é, que nós somos citados como aqueles que servem a Deus, que seguem a Deus, que são tementes a Deus, isso é um grande privilégio, não é? Quem dera que o nosso nome seja citado naqueles grupos de pessoas que possam dizer de nós: ali está uma pessoa que ama a Deus. Quando as pessoas forem nos descrever para outra pessoa, por exemplo, se eu for descrever o Diego, que trabalha comigo, né? Se eu for descrever: ah, você não sabe quem é o Diego? Não, Diego. Diego, que é operador, trabalha na rádio, menino muito dedicado, trabalhador sério. Diego, menino, que é irmão de Tiago Souza, daqui da rádio. Um menino de Deus, um menino que já quer viver nas coisas de Deus, já vai batizar a filha, né? Batizou? Batizou a filha, porque quer que a filha seja católica. Também já está se preparando para o casamento dele. Enfim, a gente vai descrevendo a pessoa e vai vendo que dentro daquele relato tem coisas boas. A pessoa é de Deus, quer as coisas de Deus, não é? Então, será que quando as pessoas vão lhe descrever, elas vão contar coisas boas, coisas de Deus? Que você ama a Deus, que você está servindo a Jesus. Como é bom, né? Quando o nosso nome está dentro de uma descrição onde está o nome de Deus. E assim, Santa Lídia possa interceder por nós, para que possamos estar no caminho de Deus sempre. 5 horas 46 minutos. Shalom. A Rádio Shalom está precisando urgentemente da sua ajuda para restabelecer nossa programação normal. Colabore. Nossa chave Pix é o seguinte e-mail: shalom91.7fm@conshalom.org. Essa é a nossa chave Pix para você que irá nos ajudar. shalom91.7fm@conshalom.org. Programa Conexão Shalom. A Rádio Shalom está precisando urgentemente da sua ajuda para restabelecer nossa programação normal. Colabore. Nossa chave Pix é o seguinte e-mail: shalom91.7fm@conshalom.org. Essa é a nossa chave Pix para você que irá nos ajudar. shalom91.7fm@conshalom.org. Horas 54 minutos, estamos juntos aqui pela sua Rádio Shalom, sempre ao seu lado, sempre junto com você. Olha quem está com a gente, é a Ana Paz lá em Canidezinho, obrigada pela sua vida, pela sua sintonia. Um abraço também para a Luzia na Barreira. Ó, Luzia, a Luzia está perguntando o que aconteceu, né? Luzia, é o seguinte, nós na rádio, né, precisamos de toda uma programação musical. A gente compõe a programação com notícias, né, com informações, com entrevistas e com música, tá? Mas a gente não vai poder usar as músicas, porque para usar músicas de todos os artistas, né, a gente tem um contrato com eles por conta da questão de veicular a arte deles. Para isso existe um custo, certo? A gente, para poder transmitir e veicular as músicas de todos os artistas, a gente precisa pagar, tá bom? Então a gente não teve esse mês o dinheiro desse pagamento, tá? Do ECAD, tá bom? Então, como a gente não conseguiu pagar, a gente também não vai poder tocar as músicas, nenhuma música, né? Somente música instrumental, trilha. Então a gente não tem direito de usar, né, os direitos autorais de cada artista. Então para isso a gente precisa pagar esse valor. É um valor de mais de 19 mil, né? Mais 19 mil. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa pagar. Para a gente pagar, a gente está pedindo ajuda para poder resolver essa situação. Para isso, você pode, você que está nos ouvindo também, você pode participar da nossa campanha Pix Solidário, para que possamos ajudar a rádio. A chave Pix é o Shalom 91.7 FM. @conchalom.org. Shalom 91.7 FM. @com de Maria, shalom.org. E a Valciene, lá no Canadá, também está com a gente, não é? Deus te abençoe. Nós vamos rezar o Santo Terço hoje, todos juntos, né, pedindo a Nossa Senhora pela rádio. Eu já quero que você participe, pegue aqui o seu terço e se una a nós. Grave também a sua Santa Maria, tá bom? Para participar conosco, ao vivo, aqui da nossa sede aqui de Fortaleza, rezando por você em todos os lugares, tá certo? Então daqui a pouquinho, Hora de Maria. Conexão Shalom. A partir de agora você ouve Repórter Shalom. A Caixa Econômica Federal anunciou o novo valor do auxílio gás. O benefício vai passar de R$ 53 para R$ 110 a partir deste mês. A partir de janeiro de 2023, o benefício volta a ser o equivalente à metade do valor do botijão de 13 quilos. O pagamento do auxílio gás vai coincidir com o do Auxílio Brasil, que começa no dia 9 deste mês e vai ser feito até o dia 22 nas agências da Caixa Econômica. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tenha pelo menos um membro da família que receba o benefício de prestação continuada. Mais de 5 milhões de famílias devem receber o auxílio. A Prefeitura de Fortaleza promove nesta quinta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia, mais um mutirão contra dengue, chikungunya e zika vírus, enfermidades conhecidas como arboviroses. As ações acontecem nos bairros da Granja Portugal, Conjunto Ceará 1 e 2. Cerca de 11 mil imóveis devem ser vistoriados. De forma direta e indireta, 112 mil pessoas devem ser beneficiadas. As áreas escolhidas para as ações apresentaram maior índice de infestação do mosquito e risco de adoecimento da população, de acordo com indicadores entomológicos e epidemiológicos. Notícia e informação a qualquer momento. Você ouviu? Repórter Shalom. Não saia desta sintonia. Você está na Rádio Shalom. A Rádio Shalom está precisando urgentemente da sua ajuda para restabelecer nossa programação normal. Colabore. Nossa chave Pix é o seguinte e-mail: shalom91.7fm@conchalom.org. Essa é a nossa chave Pix para você que irá nos ajudar. shalom91.7fm@conchalom.org. Extra, extra, uma girafa motorista foi vista dirigindo um carro verde-limão. Para tudo! Girafa motorista? Só existe na imaginação das crianças. Criamos essa notícia para chamar sua atenção para um assunto sério. O câncer infanto-juvenil existe de verdade. Ele é a primeira causa de morte por doença entre 0 e 19 anos. Acesse coniac.org.br e saiba mais. Quem ama está sempre atento. Apoio Abert. Uma marca com 60 anos de experiência e credibilidade. Bezerra Oliveira. Atuando no mercado norte e nordeste, representando as melhores marcas nos segmentos de autopeças, motopeças e manutenção industrial. Temos uma

horas, 6 minutos, estamos na Hora de Maria. Estamos aqui reunidos, não somente aqui nesse lugar, aqui na rádio, aqui no estúdio, mas também na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Quantos lugares, lugarzinhos, quase que escondidos aos nossos olhos, mas vistos pelo olhar de Nossa Senhora. Também estamos até fora do Brasil. Tem uma irmã muito querida que está rezando com a gente, que é a Valciene, lá em Toronto. Que alegria poder tê-la conosco, rezando este Santo Terço. Hoje, nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, dia de Santa Lídia, esta mulher coerente, esta mulher interessada em conhecer as coisas de Deus, hoje queremos rezar por você. Queremos rezar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Queremos rezar pelas almas dos falecidos, nossos queridos. Queremos rezar pelas crianças, pelos jovens, pelos casais. Queremos rezar pela Santa Igreja, pelo Santo Padre e o Papa. Queremos também rezar pelos bebês que estão no ventre de suas mãezinhas, ali tão seguros, que eles possam permanecer seguros, que nenhum risco de morte possa lhes abater. Queremos rezar por todos os hospitais, pelas equipes médicas, pelas pessoas que estão nos leitos das UTIs, aquelas que estão com quadro de saúde grave. Queremos também rezar pelos que estão aprisionados nas prisões. Ali sempre tem um rádio ligado. Alguém precisa receber oração. E eu quero lhe dizer que Deus lhe ama, que Nossa Senhora cuida de você e lhe dará, sim, uma vida em paz. Queremos também rezar por todos os evangelizadores, as pessoas que se dedicam a falar do amor de Deus, a anunciar o Evangelho, principalmente aqueles que anunciam por meio dos veículos de comunicação nas TVs, as TVs católicas, cristãs, as rádios católicas. Quantas rádios na Venezuela foram fechadas esta semana? O governo na Nicarágua fechou 4 rádios católicas. Mandou fechar porque não quer que as pessoas escutem a voz de Deus. E nós queremos rezar pela Rádio Shalom, por esta rádio que agora está transmitindo para você o Santo Terço na Hora de Maria. Queremos rezar por toda a estrutura da nossa rádio, por toda a realidade financeira atual. Queremos rezar pela campanha que nós começamos hoje. Ontem à noite recebemos essa notificação do ECAD, que por conta da falta do nosso pagamento, a gente sempre pagou, mas não conseguimos pagar no último mês, nós recebemos a suspensão da nossa programação musical. Estamos proibidos de tocar as músicas por conta dos direitos autorais, porque não conseguimos pagar o valor deste mês. Então, a nossa programação vai ter somente trilha, noticiário. Não vamos poder ouvir as músicas. Mas se nós pudermos ajudar, nós que somos os ouvintes, os benfeitores da paz, então assim poderemos saldar este débito e voltar à nossa programação normal. Queremos colocar de forma especial esta campanha, aqueles que já ajudaram desde a hora da manhã no programa do Tiaguinho, do Alex, do Kelvin, também ajudou o Kelvin lá de Pacajus, e também agora neste horário e depois no horário do Tiago Souza. Nós estamos deixando aqui a chave Pix para que você possa ajudar. E ao longo desta oração do Santo Terço, se Deus for tocando no seu coração, você já anota aí a chave Pix para ajudar aqui a rádio. É Shalom

horas 27 minutos. Queremos agradecer a Nossa Senhora, porque ela está mandando muitas pessoas para nos ajudar, aqueles com um pouquinho, aqueles com mais alguma coisa, mas todos, todos estão desejosos de ajudar a rádio e Nossa Senhora vai retribuir. Então, eu quero agradecer também. A gente estava aqui, tocou a campainha da rádio e chegou um senhor, não é? Já todo suadinho, porque vinha correndo, seu Josemir Castro, e fez uma doação, trouxe um dinheiro aqui para nos ajudar. E a gente já pede a Nossa Senhora que retribua a ele também e todos aqueles que estão ajudando. Você que quer ajudar a gente a saldar esta dívida com o ECAD, para que a gente volte, né, a nossa programação normal com as músicas, todas as músicas que são tocadas, a gente pede a sua ajuda. Você pode fazer sua doação com a chave Pix Shalom 91.7 FM @conchalom.org. Valquíria lá em Acarape, Valquíria tá aqui perguntando como é que ajuda, né? Então, você pode fazer a sua doação aqui nessa chave Pix, mas também nessas contas, né? A conta da Caixa Econômica que você quer é agência 0668, operadora 003 e conta corrente 21 25-0, dígito 0. Agência 0668, operadora 003, conta corrente 21 25, dígito 0. Tá joia, Valquíria? Obrigada, viu, minha querida? Também a Josi lá em Aquiraz está conosco, rezando o Santo Terço. Marisa quer muito ajudar, não é? O coraçãozinho dela fica aflito. Qual o Pix para ajudar a rádio? Pix é Shalom, Shalom 91.7 FM, @conchalom.org. A gente vai rezar esse terceiro mistério por todas as pessoas que estão nos ajudando, por todos aqueles que estão fazendo esse sacrifício para ajudar a rádio e ter essa rádio chegando a tantas famílias. Vamos rezar com... quem é que vai rezar com a gente? Tem a Verônica, a Marisa já foi, já rezou conosco. Dona Eridã, lá em Beberibe, com muitas, muitas bênçãos, né, no seu coração. A gente reza esse terceiro mistério com a Dona Eridã, pedindo também pelas intenções dela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.

Valquíria lá no Acarape também, aqui, já pediu aqui o número da conta da Caixa Econômica. Verônica lá no Olavo Oliveira também está rezando pela rádio. Pede oração pela família da Silva Costa, pela sua saúde, do corpo e da alma. Mariana lá em Pacajus, minha querida, Deus te abençoe. Também a Jacilene no Mudubim nos pede oração pela sua avó, Maria Suzana, que fez um exame e recebeu o resultado. O resultado deu câncer no útero. Ela não sabe que está doente, né? Vai fazer 91 anos agora, dia 11. Mas para Deus nada é impossível. Deus não olha o tempo de vida que a gente tem aqui, não. 90. Não olha isso, não é? Deus tem um plano para cada um de nós. Se Deus quer a nossa querida Maria Suzana conosco mais um tempo, se Deus, né? Deus, tudo para Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Se Ele já deixou ela conosco 91 anos, bendito seja Deus. Se quiser mais tempo, louvado seja Deus. Mas a gente vai pedir ao Senhor, não é? Pela cura dela. Vai pedir pela, também pela tranquilidade dos familiares, para poder levar todo esse processo e ajudar a Suzana a enfrentar tudo isso, né? Então a gente vai rezar por você, Jace, e pela sua avó. Rezamos também por Marli e Marcos no Papicu, por Helena, por Ana Cleide, Soledade, Manuel, Tia Naí, Lúcia na Guaiúba, seu Josué, Osmária, Eurides lá em Beberibe, Alba Maria em Pacajus, também aqui solidária, né? A Rádio Shalom, Maria dos Anjos, Novo Maranguape, Antônia Barroso lá em Natal. E você continua rezando conosco e a gente continua sim também aqui rezando por você. Então vamos rezar agora com a Jocélia lá em Aquiraz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E a Jocélia, ela fez uma coisa interessante, né? Ela colocou no status lá do Instagram dela o Pix da rádio. E aí dizendo que a rádio está impossibilitada devido a uma ordem judicial do ECAD. Quem puder ajudar. E ela colocou o número do Pix lá. É muito bom. E colocou para os amigos dela. Isso é amor pela rádio, né? Quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, a gente vai atrás de resolver as coisas de Deus. Então, que Deus também lhe retribua, minha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é

6:46, estamos aqui rezando o Santo Terço, nesta hora de Maria, já agradecendo a Nossa Senhora, porque ela tem enviado muitos anjos para nos ajudar nesse tempo de tantos desafios, né? Quem está acompanhando desde cedo na nossa programação já sabe o aperreio que a gente está passando aqui na Rádio Shalom, essa rádio que alcança tantas pessoas em tantos lugares do Ceará e até fora do Ceará, como a gente tem tantas pessoas que estão conosco. Nós realmente não podemos pagar este mês ao ECAD e recebemos esta notificação judicial suspendendo a transmissão, a veiculação de todas as músicas por conta dos direitos autorais dos artistas. Então estamos na nossa programação vacante, não é? Somente com essa trilha, essas trilhas musicais, as notícias, informações, mas sem a música. A nossa programação fica comprometida, não é? Porque faz parte da nossa programação. Então, contamos com vocês, os anjos da Rádio Shalom, para que possam nos ajudar, tanto pela Caixa Econômica, como pelo Banco do Brasil, ou pelo Pix shalom91.7fm@conshalom.org. E aí, nós temos aqui os anjos, né, desta noite, os anjos aqui da Hora de Maria, o Carlos Eduardo de Souza Praxedes, que Deus lhe abençoe. Ele participa do grupo de oração das cidades funcionárias com a esposa dele, ficou muito preocupado com essa situação da rádio, está rezando e fez também uma contribuição. Ele gosta muito da madrugada, da programação do Ofício das Santas Almas do Purgatório. Ai, fica acordado de madrugada, toda hora na rádio tem oração. A gente não pode deixar essa rádio parar, não é? A Eridan, lá em Beberibe, também acabou de fazer a doação dela. Deus lhe abençoe, Nossa Senhora lhe retribua. Também a Valdenice, lá em Croatá, fez a sua contribuição. A Roseane Pinheiro, no Conjunto Industrial. Roseane, lá do Maracanaú, Nossa Senhora lhe abençoe. Também a Marisa. Ô, Marisa, que coisa boa. Ela diz assim, um pouquinho, mas com Deus é muito. Felizmente eu não tenho mais. Quando eu tiver uma quantia boa, faço outra contribuição. Nossa Senhora está feliz pela sua contribuição. Da Jocélia, da Valquíria e de todas as pessoas que estão agora contribuindo, né? Quem mais aqui? A Patrícia, a Silvânia já está se preparando aqui, perguntando direitinho como é que, qual é o número certo. A gente vai dizer aqui antes de acabar aqui, a gente vai dizer Caixa Econômica Federal, agência 0668, operadora 003, conta corrente 2125, dígito 0. Banco do Brasil, agência 1369, dígito 2, conta corrente 9090, dígito 5. A gente vai rezar agora o último mistério com a Maria Bianca ou a Maria Marta? Deixa eu ver aqui quem é que vai. Maria Gorete, lá do Jardim Jatobá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.